Salvador, é o 2795 para descida. Azul 2795, autorizado 4.000 pés, registro 098. Comini 18, desce para 4.000 pés, azul 2795. Som 973, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Centro Recife, 1251, alterna 133.25, 9731, boa noite. Livre das restrições. Gente. Confirma a autonomia, o USA 3258. 3 e 10. 3 e 10. Isso. Autoriza a parte até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre 1118.195, ajuste de altímetro 1098. Autorizado a LS X-Ray, repasse estabilizado. 2 mil pés, IL-18, vai reportar estabilizado no ILS, azul 2795. Nota 3858. Boa noite, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 150 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar, 3858. Boa noite, 3305 da TAM, cruza 240, autorizado 150, PROG MAI. TAM 3305, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050 para a DSAP. PROG DSAP, descendo para 050, TAM 3305. 258, decolado aos 40, chame controle 119-35, bom voo. 935, boa. Pode estar 358. Contato radar, submantenho 370, via saída Momo. Salvador, Sanem 310, pushback acionamento, estamos aqui na ponte. Sanem 310-05, autorizado, semitáxi. Toma Deus. Sanem 6313, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10018, via chegada bom. Estabilizado localizador, visual, azul 2795. Azul 2795, completa final LS, chama torre, frequência 118.95. 1895. Salvador, boa noite, Azul 2795 no localizador. Azul 2795, boa noite, autorizado pouso, pista 0, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado pouso, pista 0, Azul 2795. boa noite, é o voo 9096, na posição 10, é, desculpe, na posição 9, tendo a informação terra para autorização de tráfego, porta mesmo. 096, Sierra, informação em curso, autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Amper Zulu 19, e no de voo 370. Decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5540, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Então, autorizado 370 para a Porta Mesa, via Peugeot 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo para aqui. 5540, transponder 1975, controle Gol 1096. 1096, confirme a transição? Francisco, Porto Romeo, Oscar, Tango, Índia. Protejamento correto, chame pronto na posição 09. Manhã, 09. Aerotax, o Bolívar, Índia 310, 1096, 3 horas de Canadá. 63 no POB, 330, Serra Bravo, November, Tango, alternativo? POB, 1196, alternativa, é, Serra Bravo, Serra Golf. Serra Bravo, Serra Golf, sim. Livre táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia no ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Viado, ponto 9, Torre 99, Sala Azul 2795, Francisco. Azul 2795, autorizado táxi via táxi Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Ok, táxi Alfa Kilo até o pátio 3, quando lá tem sinalizador, Azul 2795. 3858, São Paulo para Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2465. Boa noite, Oxenem 310, próximo ponto de espera, pronto. Oxenem 310, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120, 0 graus, 8 nós. Alinhar, decolar, 2-0, ready to America 230, where is copy? Ready to copy, 230, go ahead. America 230, clear is Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, after the flight plan rule. Skulk 5552, take off 10, left turn, Momo departing, Nini transition. Salvador departing 119.35. American 230, heard the Mayan have saying 360 via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima via the Momo departure Nina transition, as filed, clock 5552, runway 10, left turnout, departure 119.35. America 230, read back correct, report for the startup and Pulse Gate 11. 0, decolada 50, chama o controle 119.35, morro. 3.3, dessa via para 2.000 pés, autorizado em LS X-Ray, reforço estabilizado. Sim, bem, pode utilizar a 2.000 pés, né? 3.0, 6.0. Puxando a 6.3.0, contato radar, se mantém a nível de voo 3.5.0, via saída PUCA. Meia 3.1.0, nível 3.5.0 autorizado, saída PUCA. 3.5.0, saída PUCA, né? Paulo Tan 32.1.5, formação Serra, portão 03. Prove a bordo, autorização São Paulo Guarulhos. São 3.8.1.5, Serra, informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeu, via Zulu 10, Taubaté. Nível de voo 340. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5546, controle Salvador opera na frequência 119.35. 340 autorizado para São Paulo, Guarulhos, via Zulu 10. Taubaté, decolando da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Motiva, 554 mil transponder, controle 119.35.3815, só confirmando o trove. Gente, é transporte de águas vitais, só confirma o transponder? 5546. Projetamento correto, está me pronto. Tá bonito. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, Centro da Serra. Azul 2782, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada mar. Autorizado 050, via chegada mar. Da presente, pode ser no ideal, senhora. 2782, reporta no ideal. Depois será no ideal, 2782. Do 4298, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada mar. 050, via mar, 5974, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 08. Pesador ILS 6303. Você é 6303, completa sinal ILS, chama torre 1 no 895. Pesador, segue pegando. Você é 6310, chama centro Recife, frequência 1252145. 2545, Azul 4298, desça para 4 mil pés, ajuste no 08. 4298. Eita, solo 1, 2, 1, 3, 3, 0, 5, 5, 9, 0, 2, 7, 8, 2, autorizado 050. Autorizado 050, 2, 7, 8, 2. Novo Salvador, é o 3305, boa noite, livrando a pista na Seco Cozinha. Então 3305, autorizar táxi via Alfa Juliette 05 ao Portão. Alfa Juliette para Portão 05, 3305. 4298 é o número 2, mantém o perfil. Mantém o 5974, voa Duna. Salvador, gol 1096, número 2, no setor aguarde. 313, sola 0000, direita 1211. Direita 1211, 6303. Sané 6313, autorizar táxi via Alfa, reportando táxi 6 Juliette. Táxi do lado Alfa e moderar 6 Juliette. Sou 5974, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 8, autorizar VLS X-Play, repasse estabilizado. 2 mil pés, 10 no 8, departamento estabilizado no X-Play. Erika 230, approve the taxi and 5 holding points via MNA pro India holding point contact to tower 18.095 QNA 1018. Taxi runway 10, Blade City, India, holding point Bravo 10118 95 and 1018 Altimer. Thank you. Será 6313, autorizado ingresso via Juliette, portão 04. Ok. Autorizado ingresso Juliette para o 04, Oceania 6313. Ok. 0096 para PUC? É, para PUC está aqui, tudo bem. Segue, após a passagem do bug na América, está autorizado, chame táxi. Após o passagem do América, está autorizado, o gol 1096. Do 2782, reduza 2, 109. Reduzindo para 210, 2782. Perdão, 4298, autorizado localizador. Azul 4298, desça para 2 mil pés, autorizado a interceptar o localizador nessa proa, reporte estabilizado. Nessa proa, autorizado logo e reportarei. Reporte na luz. O 1096, solo voltado. 096. Informo que será o número 2 para decolagem devido ao tráfego na posição 03 com prioridade. Não tem problema. Está no localizador, ó, de 4298. E o 5974 estabilizou? Estabilizado, bastante falado. E o 5974 completa a sinal LS, chamador Rio 1 no 895. 895, e 4298 reporta passando Duna. Reportarei Duna 4298. Azul 2782, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2018, foi para estabilizado, azul 2782. American 230, good evening, maintain position. Holding short, maintaining position, American 230. Rio 5974, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 7 nós. Livre pouso na 1-0, 5974. Gente, autorizando via Bastio, da ponta de pena 1-0 via Índia. Quando lá no 1895, um ajuste 908, eu vou 1096. Azul 2782, para o localizador, curva à esquerda na proa 0 no 5, reporte estabilizado. 2782015, eu fui atrás estabilizado. Está passando externo agora, embaixo travado, azul 4298. 298 chama a torre 1 no 895. 895, boa. Azul, boa noite, Azul 4298. 4298, boa noite, continue a aproximação, acho pista livre, ajuste no 018. 018, aguardando pista livre. Rio 5974, sinal lógico 10, direita 120, decimal 1. Boa noite, autorizado o táxi via Alfa, quilo 43. Quando lá, esse é o sinalizador. Zero. Estabilizou o Azul 2, 782. Azul 2782, chama Torre 1895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2782, estabilizado. Azul 2782, boa noite. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 018. Aguardando a autorização, 2782. Two, three, zero. Clear with you, line up and maintain runway 10. Line up, runway 10, up the traffic, American 230. Taxi 3815113 a bordo, 4 horas, galeão. 3 a bordo, 4 horas, galeão. 1-3 a bordo. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste de altímetro 10-18. Ele táxi, ponto de espera da 10 via Índia, controlado 205, 22, 38, 15. 1-1, boa noite. American 220, clear to immediate takeoff runway 10, wind 110 degrees, 90 knots. Clear to takeoff 10, American 230, good. Azul 2782, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado pouso, Azul 2782. American 230, airborne at 14, departure 119.35. 1935, good night. Salvador, boa noite, tá 3815, ponto de espera da 10, pronto, prove. Tá 3815, boa noite, visual com tráfego na final. Afirmo. Após a passagem do mesmo autorizado, o anel manter 3815. Quanto tráfego na curta ali, mantendo 0, 3815. 30. sendo arremetido azul 2782. Azul 2782, suba 2000 pés, aguarde transferência, confirma o motivo? Foi uma mensagem aqui de um problema técnico, vamos subindo para 2000, 2782. Dito 2, suba 2010, mantenha pro e chame o controle, 119.35. Chamar o controle 119.35, mantendo a pro, subindo pra 2. Controle Salvador, boa noite, azul 2782. 09. 096, boa noite, mantenha a ponta, espera. Aguardando a decoração 2782. 2782, faça o vetor, curva esquerda, proa 350, limite radial norte, Salvador. Curva à esquerda, 350, limite radial norte, no azul 2782. Plano 3815, autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Pista no zero, 2815. Por via esquerda proa 290, limite radial 320, Salvador. Esquerda 290, limite radial, poderia confirmar? 320, Salvador. Limite radial 320, Salvador. Decola 19, controle 120, decimal 1985. 1935, 3285. Azul 2782, tem condições para o Aduna para um novo procedimento, quando autorizado. Conexão autorizada para o Aduna 2782, reporte na final do procedimento. Autorizado Duna, reportará no procedimento 2782. Motor de Salvador, está em 3895-2200, Adael. 3895, contato radar, vou para o nível 340, vou Eleda. 340, vou Eleda, 3815. Controle, boa noite, Rio, canal 72. Cruza 285, 160 na ponte. O 5972, acione identificação, autorizada a chegada BOMF, desça para 4000 pés, ajuste no 098. Na BOMF, desça para 4000, no 098, Rio 5972. controle, o azul 2782, vai manter mais umas milhas da proa para poder interceptar a foto. Isso aí, favorizado, 2782. Autorizado, 2782. Controle Salvador, azul 4235. Azul 4235, acione identificação, autorizado a chegada a Bonf e repasse em 10 descidas. Autorizado a chegada a Bonf e já está próximo da descida, 4235. Se é possível coordenar para o Edmonte, para putar 3895. 3895, aguarde. Azul 4235, desça para o nível 050. 050, 4235. Berkeley 230, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45. 12545, American 230, boa noite. Bom dia, Salvador, boa noite, eu vou 1096, decola, vamos. 1096, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, saída bomba. 370. Saída, Mambo 1096. Só autorizado a interceptar o procedimento, azul 2782, controle. Autorizado na frase Duna, autorizado a final do procedimento LS Recurso 10, reporte estabilizado, azul 2782. Autorizado, reportará estabilizado, 2782. Estabilizou o azul 2782. Azul 2782, chame a torre em 1895. 11895, boa noite. Boa noite, composto. Torre Salvador, boa noite, azul 2782. Já avistado final, autorizado pouso, visto no zero, vento 1 no 20 graus, 8 nós. Autorizado pouso azul 2782. Quatro Lex do November, boa noite, está em contato radar, agora 62 milhas do oeste de Salvador, nesse condições visuais até o 1510, o ajuste no 098, confirme a pista e efetuará o pouso. Entendi. 5972, desça para 2010, o ajuste no 018, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, está autorizado ILS. Está autorizado.